Copa, sólido 2254. Diga. Pronto pra copiar? Pode mandar. Vamos lá, Maceió, 0300. O vento tá 260.02. A visibilidade maior que 10. Fio a 020. 24 graus e 23 de ponto de orvalho. O ajuste no 0 no 4. Obrigado. Aracaju. 0300. O vento 130 com 0,62 de nós. O a visibilidade maior que 10. Fio 017. A temperatura de 27, ponto de orvalho 23. Ajuste no 013. Maravilha, que beleza. Só um momento. Afasta 6746. Sente, reporte nacional visual com a pista 6746. 6746. O passarelo 2254. Pode mandar, copia. É 0300 o horário do METAR. O vento 230 com 05. A visibilidade maior que 10. BKN 022. 26 graus e o ponto de orvalho 23. Ajuste no 012. Muito obrigado, senhor. Bom voo. A torre reportou chuva leve no campo. Ativo, mensagem 467. Gente, 6746, não chove mais sobre o campo, pista úmida e reporte visual com a pista. Jet 6746, chame torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, confirma? Confere. 18,6, obrigado. Cara. Confirme, objeto 6746, chamou torre Salvador? Afirmativo, final, baixada travada, da 17. Objeto 6746, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 200 graus, 05 nós, pistão no 7, molhada, senhor. 7013. Objeto 6746 no solo 56, libera a pista pela Lima, próximo taxiway à sua esquerda, após ingresso no pátio principal, portão 612 de 6746. Pela Lima, 612, permanece na sua frequência? Afirmo, senhor, permanece na minha frequência 6746.